pegar. Isso aí. Caboclo, quem vem no vento, vem nas asas de São Miguel, com falange protetora, lembrando São Gabriel. Caboclo, quem vem no vento, vem nas asas de São Miguel, com falange protetora, lembrando São Gabriel. Com a bênção do Senhor, rogando a Juramidã, abençoando os seres que habitam esse salão. Com a bênção do Senhor, rogando a Juramidã, abençoando os seres que habitam este salão. Vamos todos nos unir, vamos todos perfilar, papapá paruí, papapá paruá. Vamos todos nos unir, vamos todos perfilar, papapá paruí, papapá paruá. Recebendo a luz divina, afirmando o pensamento, aceitando nosso mestre, bom pastor, quem vem do vento. Recebendo a luz divina, afirmando o pensamento, aceitando nosso mestre, bom pastor, quem vem no vento. Chamou Ogum da beira-mar, falange de Iemanjá, minha mãe, minha rainha, para sempre me lembrar. Chamou Ogum da beira-mar, falange de Iemanjá, minha mãe, minha rainha, para sempre me lembrar. Que meu mestre é menino, canta, canta com amor, habita meu coração, quem vem no vento é o Redentor. Que meu mestre é menino, canta, canta com amor, habita meu coração, quem vem no vento é o Redentor. Jesus Cristo, Shiva Buda, estrela do Oriente, já chegou, aqui está e é quem domina a corrente. Jesus Cristo, Shiva Buda, estrela do Oriente, já chegou, aqui está e é quem domina a corrente. Só não devo me esquecer, devo sempre agradecer, agradecendo recebo graça e luz para viver. Só não devo me esquecer, devo sempre agradecer, agradecendo recebo graça e luz para viver. Isso tá com um ritmo de mazurca, hein, Dário?